Nutella Ei, sem Zezé, não. Olha como oi, ela vai escabum, ei, vai ei, escabum, vai oi, escabum, vai escabum, vai escabum, vai escabum, vai ei, escabum, vai escabum, ei, ei, vai no pau, oi, vai no pau, na nuca, pau, cavaluta, vai no pau, cavaluta, ei, oi, pra caralho, ei, oi, pra caralho, ela é mó cavala mesmo, por isso que eu taco, saco, taco, taco, saco, taco, saco, eu taco, saco, ei, oi, pra caralho, ei, oi, pra caralho, taco, taco, taco, saco, taco, taco, eu taco, saco, ela é mó cansou de sentar por cima, agora ela quer de lado. Nós dois com o corpo suado, fazendo sexo bolado. Ei, oi, pra caralho. Ei, oi, pra caralho. Ei, oi, pra caralho. Ei, oi, pra caralho. Ei, oi, pra caralho. Ei, oi, pra caralho. E aí, tigre da Zé, tá vagabundo, vem, cachorro. Ela é sem